Goma 776, complexo final, chame torre, 118, decimal meio. Meia, Goma 776. Goma 884, desce para 2000 pés, QNH 104, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, no passo, livre ILS, reportar estabilizado, 2. Tem pista livre, pista autorizada, Goma 777 com nós. Depois, 90, Goma 776. Boa noite, passageiro 224, sempre a informação, tá bom. Passageiro 224, desço para nível de voo 050, chegada a mão, velocidade liberada. 050, velocidade liberada, eu estou. Boa noite, Salvador, boa noite, Xanaré 212, boa noite, desço para nível de voo 060, chegada a Mari. 060, Mari, 7397. Vivi Índia, resultado NEM 14, ponto espera 1-8-6-7-3. 1-9-7. Boa noite, 84, complexo final, Sami Torre, 1-8, decimal meio. 287, já, 2. Salvador, boa noite, sou 1-8-8-4, 2 milhas para Simbra Visão. Sim, quanto a aproximação, 1-8-8-4. Quanto a aproximação, 1-8-8-4. 4, pouso autorizado no 0, 170 graus com 62. Teve pouso no 0, pouso no 8. Passarela 2224, desço para 2000 pés, sinal 014, autorizado sinal ILS, passe estabilizado. 2000 pés, sinal ILS, passe estabilizado 224. O sinal 6212 negativo, número 2 na aproximação. Observando o gol, após ali mantém. Após o gol, ali mantém o 0, 3, 1, 9, 7. Quatro, sola 08, direita 121, esse mal novo sol, letra A, bem-vindo. A direita, 1, 2, 2, 1, 8, 8, 4. 121, esse mal novo sol. 2, 1, 9, 8, 4. Um, 97, pista livre, livre decolagem, 190 graus, 170 graus com 5 nós. Livre decolagem, 0, 3, 1, 9, 7. Pés, que legal, no 0, no 4, sinal 2, no 2. Pés, no 0, no 4, sinal 2, no 2. 1997, decolado aos 10, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, boa noite, contato radar. Subanide de voo 380, saída da EL. Aproximado de Iracolígia. 380, saída da EL. Pode voar da EL, tá presente? Autorizado. Trato. Está no ar, 2224. Passaré 2224, complexo final de semi-torre, 1-9, decimal meia. 18-6, 224. Salvador. Boa noite, passaré 2224, aproximação final. 1-0, baixado, checado. Vistado, pista se encontra livre, pouso autorizado, retorno 70 graus com 8 nós, check trem. Baixar, checar, 2-4. Pista na minha 2-2, desce para 2.000 pés, que negão no 0-4, autorizado sinal ILS, aposta estabilizado. Para 2.000 pés, aposta estabilizado, chega 2-2. Finalmente é 2-2, complexo final, Sam Torre, 1-8, decimal meia. 2-6, Sam 2-2. Torre, Salvador, boa noite, Sam 2-2. 402, boa noite, quando é aproximação, informa de pista livre. Padrão, pista livre, pra 402. Passagem 2224, solos 16, direita 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 121, decimal 9. 22 Chané, pouso autorizado, 160 graus com meia dúzia. Depois, 160 com meia dúzia, confirma? Afirmo, 160 graus com meia dúzia. Boa noite, passarei 2224. 2224, boa noite, taxi de alta, Juliette, bom, tem moto no copo. Taxi de alta, Juliette, confirma outra informação? Tem moto ou no copo? Tem moto ou no quarto, 2224. 25, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, boa noite. Desce para nível de voo 060, vê a chegada Mari. 060 Mari, Azul 4070, desço para nível de voo 070, via chegada Mari. Solo agora 18, direita 2, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. Solo 219, cena 22. Salvador, boa noite, Xené 6212, livrou. Boa noite, 6212, taxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 6212. Alfa, boa noite, Flip 5218, liberado no 110. Flip 5218, desço para mim de voo 050, preparação para o curso do localizador, curva direita para 105. Ok, direita 105, descendo para 050, é o Flip 5218. Posição para o treinador 2, ninguém bate lá? 5, o balizador está caminhando, vai distante. Confirme. É um Alfa 319, azul 4070. Agora voa no meio do informo o tráfego na sua posição de 12 horas, 11 milhas. O Alfa 319, descendo para nível de voo 060. Trip 5218, desça para 2000 pés, que negão no 014. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2014, reportarei estabilizado. Trip 5218, para o curso do localizador, curva direita para o 115. Afirmativo, direita 115. Tan 3662, desce para 3000 pés, que negão no 014. 3.614.62. T-62 de forma velocidade indicada. Com 269. Confirme. 250. Redução para 2109, então 3662. 3662. Salvador, o TAM 3603. Boa noite, 3603, Guarulhos. Só um minutinho para copiar. Também pronto para cópia, quando ok, sim, só um minutinho. ficou aberto. Brasília 360, uniforme do 17, decola da pista 1-0, primeira curva direita, sai da arbor, após o arbor elefa, controle 1935, transponda 5451. 1-18, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Arbor, após arbor elefa. Gol, controle 1935, aciona 5451 no gol, gol no meio ou no 3. Correto, número 3, chega para o pushback, assinado. 3603, cópia? Cópia. Guarulhos 360, uniforme Zulu 21, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída agora após a arbor elefa, controle 1935, transponda 5450. Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, arbor elefa, após Zulu 21, 1935. 1935, controle 5450, tá? 1935, 5450. Retinho para o pushback, assinado. 07, 1, né? 1885, cópia?